A hora da sobremesa. Uma sobremesa, Robert? Não, obrigado. Nem uma fruta? É época de morango, caqui. Obrigado, estou satisfeito. A conta, por favor. Mas antes, dois cafés.